Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Eu vou deixar um tempinho para a gente poder conversar, vocês me contarem se está tudo bem com o som, tudo bem com a imagem, e a gente começa de verdade. Ótimo. Então, como vocês devem ter recebido, a gente hoje vai começar o roteiro de 21 itens. Então, vocês olhem que volta que a gente teve que dar para poder chegar nesse lugar, né? A gente, na verdade, olhou de uma maneira básica, introdutória, mas ao mesmo tempo não deixa de ser detalhada, cada uma dessas etapas, né? Que vão desde responsabilidade universal até, num certo sentido, até as quatro novas verdades, né? Porque ainda que esse tema dos 12 elos e das 8 consciências, eles não estejam tradicionalmente tão ligados às quatro novas verdades, a gente pode olhar para esse tema dentro da segunda nova verdade, né? Que enfim vai culminar na existência de um caminho que nos leva liberação, né? Que é quando começa. Então, esse tema da motivação é o primeiro item. Então, por que que a gente teve que dar essa volta tão grande? Por que que agora é que a gente vai começar a olhar? É como se nesse momento a gente começasse a dar uma ênfase maior aos roteiros. Então, até aqui a gente deu uma certa ênfase no aspecto, eu não vou dizer só discursivo, mas no aspecto de entendimento, no aspecto de tentar, em certo sentido, passear pelos diferentes ensinamentos, né, que vêm desde uma visão mais introdutória até o que a gente conhece de budismo mesmo, né, na roda da vida. Se alguns de vocês tiveram a oportunidade nos últimos tempos terem participado de algum retiro com o Lama, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Ele tem essa linguagem dos blocos agora. Essa linguagem dos blocos, ela é interessante porque ela vai tentar, na verdade, o que ele está querendo fazer, e o ponto não é vocês decorarem bloco ou tentarem se preocupar com isso, mas vocês olhem que o que ele está tentando reconhecer é como que a nossa mente funciona. Qual é o trajeto que a gente faz desde quando a pessoa está completamente confusa até o momento onde ela começa a desenvolver um interesse e ela começa a avançar? É como se ele, do lugar dele, estivesse olhando como que as pessoas vão avançando, como que elas vão se atropelando, como que elas vão se desesperando, como que de repente elas acordam, elas voltam, elas vão andando. Então ele está olhando assim, mais ou menos, como é que as pessoas funcionam. Então é mais ou menos que assim, o que a motivação vai fazer, e para ela funcionar mesmo, ela vai precisar fazer a pessoa acordar por dentro. Não é muito fácil, isso ele chama do bloco zero. A pessoa tem que chegar num momento onde ela vai precisar entender, ela vai precisar se dar conta de que simplesmente seguir as coisas do jeito que ela foi ensinada, do jeito que dizem para ela fazer, que não vai a lugar nenhum. Não é muito fácil. Então, isso é o final do bloco zero, isso é o final de um certo tipo de visão da pessoa, né? Tem um dia que a pessoa acorda, tem gente que não acorda, mas tem gente que de repente pode ser que abra o olho para isso. Essa visão, ela, às vezes, é um pouco difícil, porque de repente pode gerar uma sensação de que existem os cegos e de que existem os sábios iluminados, mas não é isso também, né? É o fato de que a pessoa simplesmente dá conta da Samsara não tem jeito mesmo. Né? Ele até usa uma palavra do Pierre Vail, né? Ele usa uma expressão que é normose. pessoa se dá conta de que tem uma normose, tem um jeito fechado das coisas funcionarem. E tem um dia que a pessoa pode ter que acorde para tentar fazer alguma outra coisa. Aí quando ela chega nesse lugar, é que ela pode tentar buscar alguma coisa. Então as pessoas podem levar um tempo muito longo para entender que a vida está passando, que o samsara está aí acontecendo, e que podem, e que existem ensinamentos de algum lugar que podem ajudar a pessoa a andar melhor. Então, nesse ponto, a pessoa, ela é beneficiada pelo YouTube, ela é beneficiada pelo SEB, ela é beneficiada pelos diferentes lugares que ela for encontrando, né? Então, tem esse que ele vai chamar do passo seguinte, né? Ele vai até dizer que isso é como se fosse um bloco, assim, bloco 1. É quando a pessoa, ela começa a acordar da normose, ela começa a acordar desse fato de que as pessoas, elas vivem quase que uma mesmice, um dia depois do outro, um ano depois do outro, né? Então tem um marasmo assim quase, né? A gente não tem às vezes essa sensação muito clara, porque volta e meia acontece alguma coisa meio extraordinária que a gente se ilude um pouco, né? Desaparece. Então isso eu começo a tentar como se fosse o bloco. Então a pessoa começa a estudar, ela começa a querer tentar entender, ela vai atrás, a pessoa gera interesse para fazer isso. Ou seja, ela começa a desenvolver uma motivação. Esse é o ponto que a gente está, é como se a gente também, num certo sentido, tivesse extinguindo um pouco essa busca incessante de informação. A gente tem uma síndrome, como se fosse quase uma síndrome do Google, que é uma síndrome de hoje em dia, né? Porque parece que é tão fácil a gente ter acesso às coisas que isso gera uma impaciência na gente, né? Então qualquer coisa que a pessoa quer saber, ela vai lá, bota no Google, digita aquilo aparece para ela, né? E as pessoas, elas ficam super impacientes, em 5 minutos a pessoa não descobre alguma coisa, né? Então a gente tem essa síndrome do Google, que a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa nas mãos, mas por outro lado, na exata medida que isso acontece, a dificuldade e a distância que a pessoa vai precisar percorrer até transformar isso numa realização pessoal é muito grande. Então, isso que a gente vai tentar fazer agora, transformar um pouco isso tudo que a gente viu em alguma coisa que a gente consiga de fato contemplar, de maneira a as transformações elas de fato aconteçam. Então, esse é o momento que a gente vai começar agora. Então, nesse sentido, a gente vai começar a olhar esses roteiros, né? O primeiro desses roteiros é um roteiro que não tem nada de novo, né? Eu acho que alguns de vocês já devem até conhecer. Mas aqui eu tento colocar ele de uma maneira um pouco mais estruturada, né? Escrita também, né? Então, eu vou ir lendo esse roteiro devagarzinho. A gente não vai terminar ele hoje. Mas eu vou lendo e eu vou comentando para que vocês possam utilizar ele. Eu lembro de uma época que eu morei no caminho do meio, uns 6, 7 anos atrás, quando a gente ia fazer práticas de meditação de manhã, né? A gente fazia prática pela manhã sempre. Uma coisa que me chamava muita atenção era que tinha muitas pessoas que não, quando elas sentavam para meditar, elas não tinham um papel na frente, elas não tinham um roteiro. Podiam até dizer, bom, elas tinham um roteiro na mente delas, mas eu achava que elas não tinham. Então isso é um ponto super interessante, assim. Quando a gente senta, o que que a gente faz com a nossa mente? Os roteiros, eles ajudam muito. Então, num certo sentido, isso é um trajeto que a gente vai começar a percorrer agora. Ou seja, como que a gente consegue pegar tudo isso que a gente viu até esse momento e transformar isso em roteiros, de modo que as realizações correspondentes a esse roteiro aconteçam. A gente precisa disso, né? Então, vocês vão ver aqui, está descrito assim, né? Apresento aqui um roteiro de contemplação e aprofundamento do primeiro ponto do roteiro de 21 itens, né? Desenvolvido pelo Lama Sampa, que é o que vai falar sobre a motivação, o nascimento do Lótus. A gente vai fazer isso a partir da contemplação dos quatro pensamentos que transformam a mente, que é é o primeiro pedaço do roteiro. e dos diferentes pontos do nascimento no Lotus. São diferentes itens, né? Eles são 13 no total. Na contemplação do nascimento no Lotus, eu incluí também a contemplação dos cinco elementos, tanto na construção da nossa ação dentro do Samsara, quanto no nascimento do Bodhisattva fora da vida. Isso aqui é um ponto interessante, porque quando eu falo que os elementos, os cinco elementos estão aqui, né? Éter, ar, fogo, água e terra, a gente vai estar olhando como que a prisão, a sensação de uma prisão, a bolha, né, do Samsara, ela se dá pela energia, mas do mesmo modo, quando surge o Bodhicitta, né, quando o Bodhisattva começa a surgir do lodo, da dificuldade, ele vai surgir pela energia, é a energia dele que vai mudar. Ou seja, os elementos da energia dele vão se manifestar de maneira diferente. Isso que a gente vai olhar. Como que os elementos, ora, eles vão configurar uma sensação de solidez da bolha, mas como que esses mesmos elementos da nossa energia, eles podem configurar também uma dimensão positiva, no caso aqui do Lotus, da motivação. Né? Agora, é muito importante que esses pontos que a gente vai estar abordando, eles não sejam vistos apenas como instruções, mas sim como a descrição do tipo de vida, a vida dos bodhisattvas. É assim que eles surgem, é isso que aspiramos fazer. Então não são informações aqui, né, que eu estou querendo dizer, coisas que a gente vai guardar na memória, né, apenas. Mas se vocês olharem, mais ou menos assim, é como se fosse uma prática de guru yoga mesmo. Como é que os bodhisattvas fazem para viver, né? Como que eles fazem com a mente deles? Como que eles fazem com a energia deles? Como que eles fazem com a visão deles? Então isso aqui que eles fazem. Esse é o roteiro que eles seguem. Eles podem não ter isso de maneira detalhada da maneira como a gente está fazendo, mas eles têm isso a nível de realização. Então, para a gente poder chegar nessa realização que esses grandes bodhisattvas manifestam, a gente contempla esses pedaços, né, que a gente vai passar a olhar agora aqui, né? Então, a gente vai começar por aqui. São os quatro pensamentos que transformam a mente. Mas vocês vão ver assim, que esses quatro pensamentos que transformam a mente, eles têm por um objetivo chacoalhar a nossa mente. Eles não são muito dóceis, eles não são muito suaves, né? Eles visam literalmente transformar a mente. Eles têm o poder de sacudir, de nos direcionar a nossa mente para o Dharma, por meio da contemplação da vida humana preciosa, da impermanência, do karma e do sofrimento. Então, há esses quatro pensamentos, que são os pensamentos tradicionais, né, que vocês vão encontrar no Vajrayana, especialmente. A gente vai acrescentar aqui mais dois, que um é a linhagem e o outro é o refúgio. Então, dentro do budismo tibetano, eles correspondem às práticas preliminares do Nondro, que vão culminar nas instruções e práticas do Dzogchen Mahamudra. Então, é como se para a pessoa de fato poder reconhecer não só a própria natureza da mente dela, mas para ela poder ouvir esses ensinamentos de fato fazerem sentido para a pessoa, ela vai precisar de uma base, de uma fundação. Senão aquilo vai. Ela vai simplesmente perder aquilo. É bonito olhar como que isso aconteceu historicamente, né? Por exemplo, Milarepa, se conta que antes de ele encontrar Marpa, né, que foi o grande mestre dele, ele recebeu os ensinamentos de Mahamudra, os ensinamentos dos outros, de um mestre realizado, assim, numa caverna. Só que se conta que o Milarepa dormia no meio do ensinamento. Na hora da meditação ele dormia, porque ele não tinha essa prática da fundação, ele não estava no ponto de fazer essa prática. Então ele dormia no meio, ele roncava, até que um dia o mestre mandou ele embora. Não, aqui não é o teu lugar. Ou então a pessoa lê aquilo e ela diz, ah, tá, já sei como é. Então isso é um super perigo, né? Ele acontece também muito facilmente hoje em dia por uma super exposição que a gente tem aos ensinamentos que durante muito tempo foram mantidos como secretos, né? Porque é muito fácil cair numa mesmice dos ensinamentos, né? Aí a pessoa começa a ver que estão todos os ensinamentos completamente abertos e a pessoa daqui a pouco diz, não, mas aqui eu já conheço. Aí ela começa a gerar quase que uma blindagem, porque ela gera quase que um orgulho interno e ela não consegue penetrar no ensinamento, porque ela tem uma sensação de que ela já sabe. Então ela está precisando fazer uma prática de purificação, na verdade, né? Então, essas práticas preliminares aqui, elas servem como quase um processo de purificação nosso, para poder mais adiante reconhecer essa natureza da nossa mente. Então, a gente vai, na verdade, começar com o ensinamento que vem antes, que é o que vai dizer sobre a linhagem. Então, nas descrições, vocês vão ver que sempre que vocês encontrarem um texto tradicional, é muito comum assim, né, eles começarem dizendo sobre isso. Então, eles estão reverenciando toda a linhagem, não é assim, o Lama sabe e eu não sei. Não que isso não seja verdade, né? Mas ele está, na verdade, ampliando essa visão para a linhagem inteira, né? Ele está prestando uma reverência. Então, querendo dizer que o guru ou o lama, eles são a corporificação de todos os ensinamentos, que remontam não apenas ao Buda histórico, né, Buda Sakyamuni, mas também ao Buda primordial, Samantabhadra. Então, isso aqui é bonito, porque a pessoa ela faz um olhar em perspectiva super ampla. Ela não está apenas olhando para o mestre dela, mas ela está vendo que teve uma sucessão de mestres por milhares de anos, mais de 2.000 anos, que estão mantendo isso vivo até hoje, como o foco da vida deles. Eles não têm outro foco senão manter isso vivo. Enfim, é o que importa, né? Então, ainda que o Buda histórico tenha morrido, né, o Buda Sakyamuni, no caso, os seus ensinamentos se mantêm vivos por séculos através do esforço e da dedicação de inúmeros mestres. E é graças a eles, esses mestres, que nós podemos ouvir e praticar esses ensinamentos. Então, isso aqui é uma gratidão que não tem preço, pessoal. Porque vocês pensam assim, é um super problema, às vezes, quando uma pessoa morre, aí você tem que dividir a herança, né? Então, pode ser que a família nunca tenha tido uma grande guerra, mas aí agora pode ser que tenha. Então, a gente tem esses momentos que são super difíceis, né? Então, mesmo coisas que a gente guarda com muito carinho e que na hora da morte a gente vai deixar para trás, pode ser que as pessoas que fiquem com aquilo se perturbem, né? Então, isso aqui é alguma coisa que vale a pena a pessoa se esforçar para manter vivo, porque com certeza ela, não só ela vai levar, como todos aqueles que vão ficar depois que a pessoa for, eles vão com certeza se beneficiar disso, né? Então, o Lama, ele vai estabelecer essa conexão com o Buda primordial, Samantabhadra. E, na verdade, ele vai estabelecer a conexão com isso que é a nossa dimensão mais profunda, né? Nossa própria natureza. Então, no budismo tibetano, há também o Buda, há também um outro Buda que ele é extremamente reverenciado. Ele é conhecido como Padmasambhava, ou aquele que nasceu do Lótus, que seria em tibetano, né, Pemadini, ou simplesmente Guru Rinpoche, que é o responsável por levar os ensinamentos budistas da Índia para o Tibete. Entretanto, o aspecto mais importante de Guru Rinpoche não é a sua dimensão histórica e temporal, ou seja, o fato de que Guru Rinpoche viveu no século VIII, essa coisa que vocês vão encontrar no Google, né? Mas a sua intenção iluminada. A intenção iluminada de Guru Rinpoche é a base, o caminho e a fruição da prática espiritual, especialmente para aqueles que seguem os ensinamentos ligados à linhagem Ming ou Ming tibetano. Então, essa aqui é uma descrição que eu acho muito bonita. Ela é uma descrição que vem dentro do Dzogchen, porque eles trabalham com essa visão, né? Base, caminho e fruição. Ou seja, a base é assim, de onde é que eu começo? Então, eu vou começar por dentro da dureza das bolhas ou eu começo de uma dimensão de liberdade? Então, eles não vão começar pela dureza do samsara. Não que o samsara não possa parecer duro, mas eles vão diretamente tentar reconhecer de que mesmo que a pessoa teima em dizer que aquilo é duro, daqui a pouco aquilo coisa que também vai desaparecer de lúdico, está sempre presente, livre da mente dela. O que é a fruição? O que é o resultado? O resultado é que isso fique de maneira incessante para a pessoa, como a realização. Então, isso aqui é um ensinamento que vem dentro do Dzogchen, né? Básica minha fruição. Naturalmente, isso aqui é muito mais detalhado, né? Que eu estou usando isso como um sinônimo, né? Mas, enfim, essa intenção iluminada de Guru Rinpoche não é apenas a sua energia de ação, mas é também a sua lucidez. Isso aqui é muito importante. Porque vocês vejam, intenção. Então tem uma energia da compaixão ali. Ele tem uma vontade de fazer as coisas acontecerem. Então isso aqui é o coração. É a compaixão, a bodhicitta dele, né? Sem intenção. Ele tem uma vontade. Ele não está assim parado, simplesmente desviando dos impulsos e tentando se manter retinho. Isso aqui já passou disso faz muito tempo. Ele tem essa intenção. Só que ele tem essa intenção. E essa intenção tem lucidez, né? Tem mil braços na Chinesi, que é a lucidez. Então, não basta apenas ter boa vontade, tem que ter lucidez. Então, Guru Rinpoche, ele é a junção, ele é a união disso, que é essa intenção da compaixão de tentar não só a própria pessoa ultrapassar o samsara, mas ela fazer o voto. De que ela não vai descansar enquanto todo mundo também reconhecer isso, mas ela tem uma lucidez, ela está entendendo como é que as mentes funcionam, como é que as pessoas se enganam, como que a mente se engana. Isso é iluminado aqui, né, da intenção iluminada. Isso é nada mais, nada menos do que a essência da prática de Guru Yoga. E justo por esse fato, é a essência da linhagem. Então, a prática de Guru Yoga, que no início ela começa como uma prática mais particular, no sentido de aparentemente ser uma relação com um mestre de carne e osso que a pessoa tem na frente, aos poucos, à medida que a pessoa vai purificando seus conteúdos kármicos e obscurecimentos, ela vai se dando conta de que o mestre, ele na verdade está apontando para uma dimensão de liberdade que a própria pessoa pode acessar da mente dela. Então, ela vai ver que não há só apenas esse aspecto de lucidez da mente dela, como tem um aspecto que faz os mestres se manterem vivos, eles se manterem renascendo. É um ponto super interessante, né? Os mestres desses tulkus, né, eles têm um voto de seguir renascendo para beneficiar os seres. Eles talvez não precisassem. É só vocês olharem o Chagre do Rinpoche agora, né? Agora ele vem de novo, 17º. E talvez não precisasse estar voltando, né? Na lema, o 14º. Mas ele tem esse voto de estar sempre voltando, esse dedo, assim, resolve todo mundo aqui, né? O contrário, eles, quanto mais a lucidez deles se amplia, mais o coração deles aquece. Então, isso é a essência da prática de Guru Yoga. E a essência da linhagem. O que mantém a linhagem viva é isso, não são os livros. Isso aqui é super importante. Às vezes, a gente tem a sensação de que a gente tem que construir bibliotecas, que a gente tem que fazer grandes processos educacionais dentro do budismo, né? Os textos e traduzir tudo. Não que isso não seja importante, isso é. Mas se não tiver intenção iluminada, aquilo está perdido. Aquilo não tem a mente, não tem o coração dentro, né? Então é preciso que tenha essa união da intenção desse coração com o iluminado, que é a dimensão lúcida da mente. E a vastidão da intenção iluminada de Guru Rinpoche, ela é incomensurável, está além do espaço e tempo. Por quê? Porque pensa assim, se a vastidão da intenção fosse pequena, você fica ele é uma figura constante nas práticas, né? Não há uma prática da linhagem que a gente não comece fazendo a prece em sete linhas. Não há dificuldade que a pessoa não vá chamar para o Guru Rinpoche. Então as bênçãos elas estão presentes até hoje. Nós estamos aqui no Brasil, pessoal. Cada um na sua cidade, né? Muito incrível isso. Então ela é incomensurável, ela está além do espaço e tempo. Geração após geração, essa intenção iluminada Ela se manifestou em diferentes pessoas, em diferentes mestres. E isso se traduz como uma linhagem. Isso aqui é um ponto muito importante. O fato de que a intenção iluminada, ou seja, compaixão, lucidez, ela se manifestou em diferentes pessoas, é uma qualidade básica, natural da mente, que as diferentes pessoas kármicas que viveram e que morreram acessaram. E isso se traduziu como uma linhagem de pessoas. Ao longo dos séculos, houve uma linhagem de mestres que mantiveram os ensinamentos de compaixão, lucidez vivos e preservados através do testemunho de suas próprias vidas. Ou seja, houve não apenas pessoas que decidiram guiar as suas vidas a partir dos ensinamentos, como eles praticaram e disseminaram incansavelmente esses ensinamentos. Eles fizeram isso, eles fizeram essa transformação. Não é uma coisa muito fácil. A gente pensa que hoje está mais difícil, talvez um pouco mais difícil, mas o samsara é o mesmo, ele não mudou. Ou seja, o que é que vai fazer. As urgências mudarem. A pessoa decidir que ela outra, ou seja, ela tem que mergulhar na. Então, isso é o que faz a urgência mudar. Então, nesse sentido, a linhagem nada mais é do que a intenção iluminada de Guru Rinpoche produzindo o seu efeito. Os seres que manifestam essa intenção iluminada, eles flutuam no tempo. No sentido de que eles nascem, vivem por um tempo, depois morrem. No sentido kármico, né? Dos seres, dos mestres, né? Que vivem e morrem. Né? Mas a intenção iluminada de Guru Rinpoche, ela não cessa, não flutua. Enquanto os seres que nascem e morrem, vivendo dentro de um corpo que é transitório, o melhor que a gente pode fazer com as nossas vidas é utilizar elas por dentro dessa intenção iluminada. E entender a intenção iluminada como a nossa essência. Isso é o nascimento do Lótus. Vemos que os mestres estão manifestando isso de modo vivo, milagroso. Vocês pensem, vocês comparam isso aqui com a pessoa viver a vida pelo salário. A pessoa está lá um pouco deprimida, naturalmente, porque, enfim, a energia da vida dela vem do salário. Não só isso, como tem aquela frase que o Rinpoche dizia, né? As pessoas, em geral, elas têm pouquíssimas razões para se alegrarem, porque, enfim, elas só conseguem se alegrar com coisas que dizem respeito a elas mesmas. Vocês comparem o samsara básico, assim, com isso aqui. Tem comparação, né? Então, isso aqui é como se fosse a preparação dos quatro pensamentos transformamente, mas é também a preparação da motivação como um todo. Mais ou menos assim, a pessoa entender que ela não está sozinha. Aí vem o primeiro. O primeiro dos quatro pensamentos transformamente é aquele em que nós refletimos sobre a vida humana preciosa. Então, se a gente olhar com cuidado para os seres da biosfera, a gente vai ver que numericamente os seres humanos eles são uma parcela insignificante dentro dos demais seres vivos. É muito simples ver isso, pessoal. Se vocês compararem o número de seres humanos com o número de cachorro que tem. Com o número de boi, mosquitos, insetos. Bom, aí o negócio extrapola, né? Só para você terem uma ideia, a gente tem uma sensação de superioridade, né? Já é assim, é quase uma escala, os mamíferos lá em cima, né? Porque a gente tem uma visão super engraçada, né? De que os animais que a princípio fazem parte do convívio humano parece que são mais. Mais humanos, né? A gente humaniza eles. Você pensa assim, bom, e a diferença de um cachorro para um boi? Não, mas aí a pessoa tu começa a entrar nessas bolhas. Mas enfim, não tem uma superioridade nesse sentido da vida, né? É uma vida por uma vida. Do mesmo modo, se a gente for comparar o planeta Terra com os demais planetas e astros existentes, não apenas nesse sistema solar, mas em incontáveis outras galáxias, nós somos como uma partícula de poeira em meio a um imenso deserto. Seres humanos são isso. Eles são uma partícula de poeira em meio a um imenso deserto. O que eu acho muito impressionante pensar, por exemplo, todas as pessoas que há 100 anos atrás estavam vivas, hoje estão mortas. Ou seja, essas pessoas, elas tinham uma sensação de que elas eram tão importantes e de que elas eram tão substituíveis quanto hoje a gente tem. Só que daqui a alguns anos, eu espero que seja daqui a muitos, mas a gente nunca sabe, ninguém vai lembrar mais da gente, pessoal. É só vocês irem no cemitério. Tá esquecido todo mundo, né? O pessoal morreu, foi enterrado, ninguém lembra. É isso, é samsara. Mas aí começa a complicação, né? Porque eles começam a dizer assim: dentre os cerca de 7 bilhões de seres humanos, nós poderíamos ter nascido em condições muito adversas. Como, por exemplo, guerras, fome, epidemias, etc., né? Então, tem seres que nascem dominados por emoções perturbadoras e dificilmente vão encontrar alguma coisa que possa impulsionar eles para uma compreensão mais profunda da vida. Existem também aqueles que, por conta da cegueira, surdez ou algum tipo de perturbação mental, eles apresentam dificuldades em ouvir e praticar o Dharma. Outros nascem em contexto onde os ensinamentos espirituais são proibidos e não encontram liberdades para poder praticar esses ensinamentos. Isso aqui são coisas que a gente tem que contemplar. As coisas poderiam ter acontecido. Além disso, nossa, a gente pode considerar que poderia não existir tais ensinamentos. O Dharma podia não ter existido, né? Mas eles existem, pois um Buda se manifestou na nossa era. E apesar de ter se manifestado, Buda podia não ter transmitido esses ensinamentos. Mas ele fez isso incansavelmente, dos 35 aos 80 anos de idade. Esses ensinamentos, eles podiam não ter tocado nenhuma pessoa e simplesmente terem se perdido. Mas houve aqueles que também se dedicaram as suas vidas a ouvir, praticar e disseminar esses ensinamentos. Ainda assim, a gente podia não ter esses ensinamentos nos nossos dias, mas eles existem e podem ser praticados. Sobre a necessidade. Sério, olhando a calça. E às vezes a gente estava lá estudando, meditando, a porta aberta, as pessoas passavam na rua. Mas não entravam. Então o que que faz uma pessoa parar e entrar lá dentro, né? A pessoa tem que ter alguma coisa dentro, senão ela não vai fazer isso, né? Num certo sentido, está ligado à vida humana preciosa, né? A pessoa ter as qualidades necessárias de se dar conta do quão raro é a pessoa encontrar uma porta de saída desse ciclo infinito de confusão. O segundo pensamento transforma a mente vai falar sobre impermanência. Então, alguns mestres, né, como o Padre Rinpoche, eles costumam dizer que a impermanência é um tema sobre o qual a gente deveria meditar constantemente. E o Shakdo Rinpoche costumava dizer que nós deveríamos viver na consciência da morte. Isso pode parecer uma visão mal-humorada e pessimista da vida, mas geralmente a gente pensa: como é que nós vamos pensar o tempo todo na morte se a gente ainda está vivo? Né? Durante a vida, tem que pensar na vida, não vou perder tempo pensando nisso. Né? A gente deixa para pensar na morte depois que morrer, bom, aí morreu, fazer o quê? Estou vivo, vamos aproveitar, né? Mas o fato é que a nossa vida ela ganha um outro sabor Quando a gente tem uma experiência de proximidade com a morte, a gente entende a fragilidade da vida, a beleza e a profundidade dessa experiência e a sua importância. Não perder tempo, esse aqui é o ponto, não perder tempo. Ainda que o Dharma ele seja raro e precioso, nós tenhamos obtido uma vida que nos propicia praticá-lo, essa oportunidade é impermanente. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente nos próximos momentos, nas próximas semanas, meses, anos. É só vocês pararem e pensarem assim: será que hoje eu estou no lugar que eu imaginava que eu estaria há um ano atrás? Não preciso nem falar assim 10 anos atrás, ou às vezes alguns meses atrás. A gente vai ver que não. Muito provável que não. Então, a gente não sabe quais situações que vão se apresentar para perder tempo. Não perder tempo. Permanecer, olhar isso, né? Super importante a gente ver que isso acontece o tempo inteiro, pessoal. Aí o que acontece? A contemplação da impermanência, ela vai revelar de modo claro aquilo que a gente chama de karma, o terceiro pensamento que transforma a mente. Pois a impermanência, ela tem o poder de revelar as nossas estruturas kármicas. Então existem os karmas primários e as condições secundárias. Isso é super importante. Ou seja, tem a laya vijnana, consciência substrato, depósito de marcas. Tem as condições secundárias. Vomita aquilo e revela só. Se foi aquele equilíbrio. Então, é um equilíbrio sobre condições. É sempre sobre condições. Qualquer coisa com a gente é sobre condições. É muito frágil, pessoal. É tipo o castelo de cartas. Primeiro ventinho que vem, aquele. É muito impressionante. Então, esses são os karmas demais. Eles estão guardados. Não é porque eles não estão aflorando que eles não estão lá. Então, questão de tempo até eles aparecerem. É uma ingenuidade a gente pensar porque a gente não fala, a gente vai liberar aquilo se resolve ou não se resolve. Isso só faz vista grossa. Isso tudo bem. Assim, as nossas identidades, né, os mecanismos para sustentação e defesa que configuram o centro da roda da vida, eles podem surgir de 6 modos condicionados. Depois a gente vai ver com calma isso. Mas seria assim, as nossas identidades, nós podem manifestar raiva, carência, torpor, desejo apego, competitividade e orgulho. Em cada um desses reinos, como também são escritos tradicionalmente esses diferentes estados psicológicos, nós surgimos com uma sensação de identidade. Isso aqui é super importante. Vocês olharem que vocês se sentem vivos a partir de um karma que não é de vocês, mas que quando ele brota pelas entranhas, assim, uma fazenda visceral, a gente diz eu. É muito bizarro isso. São visões de mundo completamente limitadas e insatisfatórias, nas quais a nossa visão ela não vai além dos referenciais que as produziram. A pessoa só vai obter aquilo que está dentro do campo de visão da pessoa. Ou seja, se a pessoa está num ambiente de competitividade, ela só vai ver guerra. Não adianta falar outra coisa para a pessoa. Porque ela está com guerra implantada dentro, fora só vai ver aquilo. Sim. A gente vai olhar depois com calma isso. Né? E o que acontece? A contemplação da operação das nossas estruturas kármicas vai revelar o seu produto inevitável, que é o sofrimento. Quarto e último pensamento transforma a mente. Ou seja, a manifestação kármica, ela não. mundo apenas para nós e os que estão ao nosso redor. É assim, enfim. É super importante. Isso aqui já é um pouco compaixão, né? Hoje a pessoa se dá conta de que não é só ela que está enfiada nisso. Todo mundo que a gente olha ao redor, a gente vê preso. É só parar e ver. É só parar e olhar que a pessoa se dá conta disso. Desse sofrimento. Bom, e aí? Ao nos depararmos com essa situação, hoje, super importante, ou seja, nós fazemos o voto de fazer diferente. Compreendemos que simplesmente seguir o curso corriqueiro das situações não vai levar a lugar nenhum. No máximo, um cemitério. E aspiramos encontrar um novo jeito de nos manifestar no mundo. Super importante isso. Tradicionalmente, o refúgio externo é tomado no Buda, no Dharma e na Sangha. No Vajrayana, há também um refúgio apresentada pelo nosso mestre, unidade, uma corporificação da sabedoria. Essa aqui é a primeira parte do roteiro. Deixa eu parar por aqui. Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou pegar esse tema da compaixão e um pouco da insatisfatoriedade da roda da vida e a gente tentou transformar isso num roteiro. Super importante isso. Transformar isso num roteiro. No sentido de que a gente consiga pegar e, da nossa região confusa, a gente chegar nesse lugar que a gente está lendo na nossa frente. A gente precisa fazer esse trajeto. Precisa de um método. Essa é uma dificuldade de muitas tradições, porque ainda que eles possam apresentar uma sensação de liberação ou uma sensação de alguma coisa transcendente, às vezes falta um método que conecte o lugar confuso onde eu estou agora, até esse lugar que eu quero, que eu estou olhando, mas eu não sei nem como é que eu chego, eu não sei onde é que está esse lugar. Então, isso é o caminho, esse é o método, eu preciso fazer esse trajeto. Esse é um roteiro. Então, a sugestão é que vocês façam isso como um roteiro de meditação, de pensar, contemplar, repousar. Vocês podem seguir fazendo chamada, naturalmente, mas tentem olhar assim, né? Pensar, contemplar, repousar, tentar ver isso dentro de vocês, puxar exemplos, né? Mas assim, até agora, quando a pessoa está olhando para os ensinamentos, ela está olhando para fora, tem um momento que ela está dentro, assim. Isso é contemplar, a gente vê isso na gente, né? Mas é isso que eu tinha que fazer para vocês por enquanto, né? Eu vou dar um tempo, se não quiser comentar alguma coisa. A Daisy perguntou assim: se a minha sugestão é pegar uma experiência cabeluda, uma experiência difícil, e olhar para ela e fazer surgir o talo nas nossas práticas. Não, eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu ainda estou, como a gente leu aqui, eu estou olhando linhagem, vida humana preciosa, impermanência, karma, sofrimento, refúgio. Vou pegar, isso é a base da prática de motivação. Eu vou. Nesse primeiro momento, eu vou contemplar esses itens, né? Não cheguei no talo ainda. Aqui a pessoa ela vai olhar para a linhagem, não precisa ver que isso existe. Eu preciso olhar para as diferentes coisas que ela vê ao redor dela, ver se aquilo tem sentido. Ela olha para a linhagem, ver se aquilo faz sentido ou não, se tem que vir no coração dela. Vida humana preciosa. Tem a vida humana preciosa ou não tem? E aí? Impermanência, existe ou não existe? É só olhar agora a disputa eleitoral. Tem coisa mais visível da impermanência do que isso, né? É só karma. Bom, não preciso nem explicar, né? Vocês estão achando iluminados, é só experimentarem no verão, vão meditar ao ar livre à noite para ver se os mosquitos não vão lá. Pronto, já vem, né? Sofrimento. Refúgio. Bom, no refúgio ele é aonde, afinal? Vocês vão ver que. Num certo sentido, é sempre. Num certo sentido, é sempre uma mudança de refúgio que acontece. O refúgio, ele vai ficando mais claro para a gente, né? Nesse sentido. Mas eu acho que é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês me escrevam, mas a princípio nessa semana a gente faz isso. Vocês, contemplem isso, né? Como um roteiro mesmo, né? E depois a gente vai seguir com o resto do roteiro. Então, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.